Paz, Senhor, todos os irmãos. Os irmãos estão animados da presença de Deus? Quantos irmãos estão prontos para ouvir a palavra de Deus durante 2 horas? A maior parte dos irmãos levantaram as mãos antes de dizer 2 horas. Depois pensaram, já fiz asneira. Eu não vou pregar 2 horas. Se Deus não quiser, né? Deus pode querer que eu pregue 2 horas. Mas também não vou pregar 5 minutos. Porque me chamaram, deram uma oportunidade, o Senhor deu uma oportunidade de pregar e os irmãos sabem, quando o Senhor me dá a oportunidade, eu agarro a oportunidade. Porque há sempre muita coisa que nós queremos dizer, há sempre muita coisa que Deus coloca no nosso coração com o objetivo de alcançar pessoas, de mudar vidas, de transformar corações, e nesta tarde eu quero pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? E eu estava em casa esta semana a meditar acerca do que é que haveria de partilhar aqui com os irmãos. Porque começamos a pregar muitas vezes, e quanto mais vezes pregamos, mais difícil é ter pregação. Eu não sei quantos irmãos é que têm tido a experiência de partilhar a palavra de Deus ao longo da vida, nesta posição, mas eu não estava bem consciente do quão trabalhoso isto é. Agora estou a começar a aprender. Então a gente tem que dedicar mais tempo e temos de estar mais tempo na presença de Deus e mais tempo à procura de perceber aquilo que Deus quer falar ao coração de cada um. E enquanto eu meditava acerca da palavra para o dia de hoje, comecei a pensar acerca de filmes. E de repente já escandalizei aqui uma série de gente. Quantos irmãos gostam de ver filmes? Quantos irmãos querem admitir que gostam de ver filmes? Às vezes o problema é a gente admitir as coisas que nós gostamos. Não há problema nenhum em ver um filme. Há problemas em ver alguns filmes. Há alguns tipos de filme. Mas quando nós sabemos filtrar aquilo que estamos a ver e aquilo que chega à nossa porta, não é? Nós conseguimos ver coisas bonitas. Coisas inclusive é que nos ensinam. Agora, aos dias atrás, eu partilhava aqui com os jovens acerca de um filme que marcou a minha vida. E que me ajudou a entender a dimensão do amor de Deus de uma forma completamente diferente daquilo que eu tinha imaginado até então. Mas eu não vou falar desse filme que eu falei na reunião de jovens, nem vou falar de nenhum filme específico, porque nesta tarde o que eu queria fazer com os irmãos é que nós vamos fazer o nosso filme. Os irmãos estão com vontade de realizar um filme? Então vamos fazer o nosso filme. E para fazer um filme... Quando eu pensava acerca disto, como é que eu vou fazer o filme, eu gosto, os irmãos já sabem, já tenho partilhado, eu gosto de histórias, eu gosto de escrever, eu gosto de imaginar, eu gosto de voar por aí e tentar alcançar algumas coisas com a minha mente que humanamente nós não conseguimos. E quando não me pus a imaginar, a primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho que ter um título para o meu filme. É? Como é que nós temos um... Como é que nós fazemos um filme se não temos um título, se não temos alguma coisa que chama a atenção, que leva as pessoas a querer ver aquilo que vai ser passado? Os títulos, para mim, são importantíssimos. Já há muito filme que eu vejo assim o título e digo assim, olha, eu não quero ver aquele filme. E às vezes, por algum motivo, acontece eu ver e fico fascinado e digo, olha, que filme espetacular, mas porque o título não era o correto ou não era o indicado para aquilo que estava a ser apresentado, eu inicialmente não tinha vontade de ver. Então, nós precisamos de arranjar um título para o nosso filme. Quando eu começo a pensar em títulos de filmes, eu tenho que tentar perceber o que é que me atrai. E os irmãos entendem, eu não estou a escrever o filme para os irmãos todos, porque era difícil estar a ir de encontro aos gostos de toda a gente, então eu vou partilhar com os irmãos os meus gostos. E aquilo que eu imagino num filme, a minha mente vai logo para ali, para os meus anos de adolescência, em que eu tinha o meu filme favorito, que era O Último Grande Herói. Não sei se alguém conhece este filme, que é um filme que conta a história de um jovem que é apaixonado por filmes de ação. Ele adora filmes de ação, particularmente os filmes daquela personagem, e ele vê os filmes todos, aquilo é uma sequência grande, até ao dia em que lhe dão um bilhete mágico e ele entra para dentro do filme. E depois ele vai viver as aventuras todas juntamente com o herói da história. E eu gostava muito desse filme. Porquê? Porque mostrava um herói. Mostrava alguém que conseguia fazer sempre alguma coisa e ir um bocadinho mais além do que aquilo que era normal no ser humano. normal na nossa vida. E é muito fácil nós gostarmos ou sentirmos atraídos por isto, porque sempre que nós vemos alguma coisa que vai para além da nossa capacidade humana, atrai. Irmãos, ainda estou cá, ainda não pus ninguém a dormir. Quando nós vemos alguma coisa que vai para além da nossa capacidade humana, isso atrai-nos, porque nós queremos imaginar, queremos perceber até onde é que nós conseguimos ir. E se aquilo que está à nossa frente, aquilo que nós estamos a ver ou que está a ser transmitido, pode ou não pode ser real. Então, eu queria um filme de heróis. Que era um filme acerca de heróis. E eu preciso de um título que fale de um herói especial. Um herói diferente. E eu pensei no último grande herói, refazer o filme. Pensei, o grande herói, o único herói. Muitos nomes, os irmãos conseguem imaginar algum nome que tenha a ver com heróis? Ajudem-me. O famoso herói era uma possibilidade. O maior herói. Também podia ser os heróis do mar. É verdade. Mas eu cheguei a um nome que eu acho que engloba tudo aquilo que falámos aqui. É o verdadeiro herói. Os irmãos concordam? Gostam deste nome para um filme? O verdadeiro herói. Já temos um nome para o nosso filme. O verdadeiro herói. O verdadeiro herói é aquele que marca a diferença e aquele que consegue o que mais ninguém consegue. E aquele que não precisa de provar quem é, porque é o verdadeiro. E é importante nós percebermos isto, porque quando nós olhamos e conhecemos alguém que é tão verdadeiro, que é tão genuíno na sua essência, na sua natureza, que não precisa de fazer nada para mostrar aquilo que é, nós alcançamos alguma coisa extraordinária. Mas eu ainda não quero entrar em muitos pormenores, que é para a gente não fugir aqui muito ao tema. Em segundo lugar, nós precisamos de uma personagem principal. E tendo em conta que o tema do nosso filme é o verdadeiro herói, a nossa personagem principal deve ser o herói. O herói. Certo? Um herói verdadeiro, não um herói que é para alguns, mas um herói para todos. Um herói de poder ilimitado, um herói capaz de fazer maravilhas. Um herói capaz de fazer aquilo que parece impossível. E no meio de uma série de nomes que vêm logo à mente, quando nós pensamos em heróis, eu consigo pensar no Rambo. Mas lembram-se do Rambo? Ou o Chuck Norris, naqueles filmes do Desaparecido em Combate. Grande herói. Ou o Van Damme, naqueles filmes de luta, em que ele consegue fazer coisas extraordinárias. Ou um bocadinho mais no andamento do Fantástico, o Hulk. O Homem-Aranha, o Super-Homem, o Homem-Demolidor. Há uma série de nomes que podem surgir na nossa mente. Mas para mim há um que se destaca mais do que os outros todos. É o MacGyver. Quantos irmãos se lembram do MacGyver? São assim os mais antigos, os mais novos nem sabem o que isso é. O MacGyver era alguma coisa de extraordinária. Porquê? Porque ele conseguia fazer aquilo que parecia impossível sem aparentemente ter qualquer tipo de poder extraordinário. Ele pegava nas coisas mais simples e construía as bombas mais extraordinárias e as armas mais letais e conseguia desenrascar-se das situações mais complicadas, mais complexas, e ele ultrapassava essas dificuldades e saía sempre na moto de cima. Era sempre o maior. Eu comecei a pensar no MacGyver. O MacGyver era alguém que eu acho que conseguiria ser um bom herói para o nosso filme. Mas a nossa personagem principal, nós vamos deixá-la sem nome. Vamos deixá-la sem nome por agora. Vamos só imaginar que esta personagem principal consegue fazer aquilo que mais ninguém consegue. Irmãos, conseguem imaginar isto comigo? É um herói que consegue fazer o impossível. É um herói que tem todo o poder. Tem toda a autoridade. Tem toda a inteligência. E vamos pegar numa característica que me atraía no MacGyver e que eu acho que é extraordinário num herói, tem que ser importantíssimo. Tem que ser alguém que se passa por um de nós. Alguém, se nós lidarmos com ele no dia-a-dia, nós não percebemos assim à primeira vista que aquela pessoa é extraordinária. Consegue passar despercebido. Para no momento certo, no momento da verdade, no momento em que é necessário, ele conseguir surgir de uma forma surpreendente. Este herói tem que ser parecido connosco para nos levar a acreditar que é possível para nós e que nós conseguimos. Muitas das vezes, quando eu vejo algum filme de super-heróis, aquilo que fica sempre na minha mente é extraordinário, herói extraordinário, mas eu não consigo. Eu não sou capaz de alcançar aquilo, eu não consigo fazer, eu não consigo ter este tipo de vitórias na minha vida. Então, quando eu penso num filme feito por mim, realizado por mim, eu quero um filme que mostre um herói que consegue tudo, mas que nos leva a perceber que nós também conseguimos. Há maneiras de nós conseguirmos. Porquê? Porque nós queremos ter vitória na nossa vida. Nós não queremos ser, para o resto da nossa vida, pessoas incapazes, pessoas tristes, pessoas deprimidas. Pessoas que olham à volta e que só pensam: eu não sou capaz, a minha vida não tem valor, eu não sirvo para nada, eu não tenho propósito. Agora, há uns dias atrás eu ouvi um debate entre um ateu e um padre. Eu ouvi uma hora de debate, devia ter ouvido só 40 minutos, tinha ficado mais abençoado. Porque o padre falou muito bem durante muito tempo, mas depois ali numa parte final ele espalhou-se completamente ao comprido e eu escusava ter ouvido aquela parte final. Mas estou a trazer e veio à minha memória este debate. Porquê? Porque o discurso do ateu levava sempre a que alguém perguntasse: então, se assim é, qual é o nosso propósito de vida? Se realmente nós aparecemos do nada e puf, e cá estamos nós, e fomos evoluindo de seres pequeninos, de coisas mínimas, até chegarmos àquilo que somos hoje, e vamos continuar a evoluir ou não, ou chega um momento em que começamos a regredir, até voltarmos a ser nada, qual é o nosso propósito de vida? O que é que nós estamos aqui a fazer? E muitas vezes este é o sentimento que nós temos enquanto seres humanos, e é bom que tenhamos. Porque estas são as questões fundamentais da nossa vida. O irmão quer ter um propósito de vida. O irmão quer se sentir útil. É perceber de onde é que veio, o que é que está cá a fazer e para onde é que vai. Os irmãos concordam comigo? É importante percebermos para onde é que vamos. É importante percebermos o que é que estamos aqui a fazer. Este herói ajuda-nos a perceber isto. Porque ele é um como nós. E sendo um como nós e alcançando vitórias em situações que parece que não é possível, nós começamos a sentir-nos motivados. Em terceiro lugar, nós precisamos de perceber onde é que se passa o filme. E pegando numa das características que nós vimos anteriormente acerca daquilo que devia ser este herói, eu consigo imaginar onde é que eu quero que o filme se passe. Porque eu disse, os irmãos lembram-se com certeza, que o nosso herói é um herói que não é para uns, é um herói que é para todos. É um herói que está cá para salvar todos. Então, se ele está cá para salvar todos, o lugar do nosso filme é o mundo inteiro. Onde há um problema, o nosso herói é chamado a aparecer. Onde há uma dificuldade, onde há uma luta, onde há um crime, ele está lá. Onde há alguém a ser maltratado, ele está lá para ajudar. Onde está a haver um roubo, ele está lá para resolver a situação. Quando está uma criança que não tem o que comer, que não tem o que vestir, ele está lá para resolver essa situação. Quando alguém se está a sentir desesperado e a pensar em suicídio, e isto é comum. Isto é mais comum do que aquilo que nós conseguimos imaginar e do que aquilo que nós queremos admitir na nossa vida. Há pessoas aqui que já pensaram em suicídio. Há pessoas aqui nesta tarde que num ou noutro momento da sua vida pensaram em suicídio. Entrar em desespero não é difícil. Não saber o que fazer com a nossa vida acontece de um momento para o outro. Nós deixamos de ter as prioridades certas na nossa vida, deixamos de saber em quem confiar, como gerir a nossa vida. Surgem problemas, surge um, dois, três problemas e de repente nós estamos num desespero completo e já não sabemos o que é que devemos fazer na nossa vida. Mas no nosso filme, quando há alguém que está neste momento de desespero, lá está o nosso herói para resolver a situação. O nosso herói está em todo o lado e chega a toda a gente. E os irmãos estão a ver as folhas a andar depressa. Quando viram muitas folhas pensaram que isto ia demorar muito tempo e agora já começam a achar que isto se calhar vai ser mais rápido. Vamos passar ao desenrolar da nossa história. Vamos começar a escrever a história. Já temos as questões, os pontos mais importantes. O mundo está em perigo. O homem tem feito escolhas erradas na sua vida. O crime aumenta. O desespero aumenta. Não há segurança em lado nenhum. A vida não faz sentido. As crianças sentem-se pressionadas a ter certo tipo de comportamentos. Sobre pena de bullying, de humilhação. O mundo está amarrado a comportamentos de homossexualidade, vícios, adultério, homicídios, roubos, depressões. Este é o sítio. Esta é a situação do mundo no nosso filho. Esta é a situação do mundo na nossa vida. Os irmãos têm acompanhado com certeza as notícias acerca de França. Ainda hoje orámos acerca disso. Alguém acordou um dia e pensou assim, olha, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu ouvi uma entrevista, não sei se algum dos irmãos ouviram, não foi propriamente uma entrevista, foi uma declaração, um vídeo, de dois jihadistas a fazerem uma declaração em que estão a assumir a responsabilidade dos ataques e a dizer, este é o começo de uma guerra. A partir de hoje, nós queremos que o mundo todo se converta a lá, nem que seja à força. Está na altura de nós mandarmos nisto tudo e das pessoas entenderem quem é que é o maior. Eles dizem que é uma guerra entre os santos e os pecadores. E eles são os santos e nós somos os pecadores. E fazem estes ataques, estes massacres e matam, não importa quem, mulheres, homens, crianças. Não interessa em que situação. As pessoas em França estão numa situação em que não podem sair de casa. Têm medo de ir a qualquer lado. Começa a acontecer connosco. Eu fui a Coimbra recentemente a uma reunião e quando terminou a reunião fiquei à espera que a minha mulher me viesse buscar. Eram 8 da noite e naquele bocadinho eu não me sentia seguro. Os irmãos entendem, eu cresci em Coimbra, mas eu não me sentia seguro. E a dada altura eu estava assim à beira da estrada à espera que a minha mulher chegasse e passou uma moça. Perguntou-me se eu precisava de ajuda, se eu precisava de alguma coisa. E a ajuda que ela me queria dar, os irmãos entendem, não era propriamente dinheiro ou algo que comer. Estamos a falar de uma prostituta. E eu disse, olha, quando eu preciso de ajuda, eu peço à minha mulher. E ela ficou assim muito envergonhada e seguiu o caminho dela. Mas estas são as coisas que estão a acontecer no nosso mundo. É com isto que nós nos confrontamos. Os vossos filhos, quando saem de casa e estudam, estão, e às vezes alguns sabem, estão em Coimbra até tarde, quando vêm no caminho, é com estas coisas que eles confrontam. Eu não sei se os irmãos tinham consciência disto. Quando nós oramos e pedimos que Deus proteja os nossos filhos, nós temos de ter consciência das lutas e das dificuldades que eles passam. Tentações e perigo. E perigo. E nós estamos num cantinho do céu, como costumamos dizer. E já começamos a sentir isto. Eu morei no Canadá há alguns anos, eu lembro-me, não era fácil. Não era fácil. Eu lembro-me de estar na escola um dia a conversar com colegas com 13 anos de idade, sentado no, na minha sala, a conversar com três colegas meus com quem eu lidava todos os dias, aparentemente gente completamente normal. E estávamos a conversar e eu perguntei, então, o que é que vamos fazer hoje? O que é que vocês estão a pensar que a gente vai fazer hoje? E um deles diz, olha, eu não sei o que é que tu queres fazer, mas nós combinámos os três, hoje vamos matar o diretor da escola. Foi exatamente a minha reação. E durante uns momentos eu ainda achei que aquilo pudesse ser brincadeira. Mas eu vi a seriedade nos olhos deles. E eu vim para casa, a almoçar, e partilhei isto em casa. E a minha mãe não me deixou sair de casa. Disse, olha, já não vais à escola de tarde. E logo mais nós morávamos perto, nós morávamos a 2 minutos da escola, logo mais nós ouvimos os tiros. E a situação podia ter ido muito, muito para além daquilo que nós podemos imaginar. A verdade é que eles têm sistemas de segurança e naquele dia calhou, pela misericórdia de Deus, que eles fossem vasculhar os cacifes daqueles três. Todos os dias eles escolhem um número de cacifes que vão ver, confirmar se está tudo em ordem, e calhou ser aqueles três. Encontraram armas, encontraram bombas, coisas complicadas. Um daqueles jovens ainda conseguiu, porque tinha uma das armas com ele, dar um tiro na perna do diretor. Esse moço foi preso. Os outros dois jovens, anos mais tarde, 5, 6 anos mais tarde, talvez, e com certeza os irmãos lembram-se disto que eu vou dizer agora, em Montreal, entraram na universidade e mataram uma série de gente e suicidaram-se. Este é o mundo que nós vivemos. Este é o perigo. Este é o mundo na situação que nós estamos a imaginar, deste filme que nós estamos a ver. Somos pressionados. Os irmãos sabem que as crianças são ensinadas, desde pequeninos, a aceitar a homossexualidade como uma coisa normal. E eu não estou a pregar racismo ou xenofobia, longe disso, nós temos que amar toda a gente. Mas não podemos ensinar as crianças, não podemos ensinar os nossos filhos de que estas coisas, esta vida de pecado é normal. Não é. Não é. Isto é o inimigo. Mas as crianças são ensinadas. Os desenhos que elas fazem desde cedo já é homens com homens, mulheres com mulheres. E está tudo bem. É tudo normal. Droga é uma coisa normalíssima. Toda a gente experimenta. Os nossos jovens com idades absurdas já estão amarrados ao tabaco e ao álcool. No Alentejo, e os irmãos entendem, o facto de eu ter viajado já e ter morado em alguns sítios traz-me alguma visão em relação a algumas coisas mais alargada, e eu dou graças a Deus pela oportunidade que eu tive de conhecer realidades. No Alentejo é praxe, é ritual, é quase que obrigatório. Um jovem no dia em que faz 13 anos de idade tem que apanhar a sua primeira bebedeira. Com 13 anos de idade. E eu cheguei ao Alentejo com 14 anos, portanto eu só fui mesmo ali. Não senti essa pressão de ter que. Mas vi isso acontecer com muitos colegas meus, serem pressionados. Olha, tem que ser, tem que ser. E apanhavam a sua primeira bebedeira. E muitos deles, muitos, muitos, tornavam-se alcoólicos naquela idade. Os irmãos sabem que os estudos mostram-nos que a maior taxa de suicídio do mundo é no Alentejo. E nós perguntamos-nos porquê. É porque eles vivem lá muito isolados, porque eles estão lá muito sozinhos. E não tem nada a ver com isso. Porque eu morei no Alentejo. E os alentejanos não são tristes, não são infelizes, não andam deprimidos e não estão sozinhos lá num canto do mundo. O problema está aqui. Nestas bases começam cedo, em que eles começam a ficar amarrados a vícios, não conseguem largar e acham que a solução é acabar com a sua própria vida. Gênesis 6, 4 e 5. Os irmãos não precisam de abrir, eu vou ler. Diz: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Continuamente. Este é o mundo em que nós vivemos. Romanos 1, 21 a 24, diz a palavra de Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Este é o mundo em que vivemos. Um mundo de pecado. Um mundo em que o ser humano está agarrado a uma série de coisas. Estou a chocar alguém? Os irmãos estão-se a sentir um bocadinho abanados com isto? É importante que assim seja. É importante que tenhamos consciência do mundo em que vivemos. É na consciência daquilo que está à nossa volta que nós percebemos de quem é que precisamos. E nós precisamos de um verdadeiro herói. No meio deste desespero, o mundo precisa de um verdadeiro herói capaz de mudar tudo. Capaz de salvar pessoas, capaz de voltar a dar propósito a cada vida. Este é o ponto em que chegámos no nosso filme. E logo surge o nosso herói. Isaías 9, versículo 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Surgiu o nosso herói. Pronto para fazer a obra para a qual foi chamado. Mateus 28, 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E de repente o nosso herói tem nome. E alguns irmãos já tinham dito logo no início, porque este realmente é o vosso verdadeiro herói. E eu dou graças a Deus por isto. Este é o meu verdadeiro herói. E este tem que ser o verdadeiro herói de todas as pessoas que aqui estão nesta tarde. O nosso verdadeiro herói surge com todo o poder para salvar o mundo, para alterar a nossa realidade, para transformar as nossas vidas, para mudar corações, para tornar o mundo no lugar que ele deveria ser, com todo o seu poder e autoridade. Agora, os irmãos, lembrem-se. Nós dissemos que o nosso herói tinha que ser como nós, para nos mostrar que vencer as lutas do mundo é possível. Vamos abrir aí, João. E de repente eu comecei a me ouvir muito melhor, não sei o que aconteceu. Vamos ler João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 9 até ao versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso herói fez carne e habitou entre nós. Ele é um como nós. Ele é um como nós. E o irmão, nunca se esqueça disto. Jesus foi um como nós. Mesmo. Nós não dizemos isto e a palavra de Deus não diz isto só para dar uma imagem bonita, para nos enganar. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina com toda a garantia é que Jesus se despiu de tudo o que era divino para viver na terra como homem e como homem vencer o mundo. E eu dizia no domingo passado, na escola dominical, os irmãos lembram-se, que se quisessem saber como é que nós podíamos vencer o mundo, não podiam perder o próximo episódio. Os irmãos lembram-se disto? Lembras-te, Luís, de eu ter dito isto? E a maior parte dos irmãos vieram ao próximo episódio. E estamos a chegar lá. Há maneiras de vencer o mundo. E Jesus venceu o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Os irmãos sabem? Há uma coisa que nós precisamos de entender acerca de Jesus que muitas vezes nos escapa. É que nós metemos, e bem, metemos muito ênfase na morte de Jesus e focamos-nos tanto na realidade que Jesus veio morrer por nós, que nos esquecemos que Ele também veio para viver por nós. Porque se Jesus tivesse vindo ao mundo só para morrer por nós, Ele aparecia como homem, não precisava de nascer. Ele tinha poder para isso. Aparecia como homem e morria. E depois ressuscitava e nós estávamos salvos. Mas a verdade é que Jesus veio para mais do que isso. Ele veio para viver por nós. Ele veio para viver a vida que nós devíamos ter vivido e não conseguimos. Ele veio para fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. Ele veio para mostrar que é possível ter uma vitória quando a nossa vida é sustentada nas mãos do Pai. E em tudo aquilo que Jesus fez, Ele fez para o Pai. Ele viveu para o Pai, não foi para Ele mesmo. Quando Ele orou, Pai nosso que estás nos céus. Ele não orou eu que estou no céu. Santificado seja o meu nome, seja feita a minha vontade. Não, não. Pai nosso que estás nos céus. Porque para Ele o importante era fazer a vontade do Pai. Quando Ele está na cruz, Ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele está a falar com o Pai. Ele está a clamar ao Pai. Se possível, passa. Mas seja feita a tua vontade. E não a minha. Quando alguém chega ao pé dele e diz, bom mestre, ele diz, a quem porque me chamas bom? Bom só há um que é Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus. Todas as pessoas de Jesus giram à volta de fazer a vontade de Deus. Tu queres ter vitória. Queres vencer o mundo. Tens de fazer a vontade do Pai. O nosso herói veio ao mundo fazer a vontade do Pai. Se tu fizeres a vontade do Pai na tua vida, tu vais ter vitória em nome de Jesus. Agora a pergunta que os irmãos me podem fazer, eu sei que era a pergunta que eu faria se tivesse aí desse lado. É o que é que torna este herói tão especial em relação a todos os outros heróis que tantas vezes são apresentados nos filmes? Porque até agora não falámos de nada extraordinário em relação àquilo que a maior parte dos filmes apresentam. Apresentam heróis com um poder extraordinário que aparece em todo o lado para salvar toda a gente. Eles realmente parece que são omnipresentes na forma como são apresentados. Eu lembro-me sempre do Super-Homem. O Super-Homem é o expoente máximo dos heróis. Né? Que ele consegue ir a um lado do mundo e ao outro, assim, numa velocidade estonteante. Mas a nossa história precisa ter alguma coisa que abana com toda a nossa estrutura e mexe com tudo aquilo que nós estamos habituados a ver. E nós entramos no ponto final do nosso filme. O nosso filme tem um final. Tem que ter um final. No final é que acontece alguma coisa que marca toda a diferença e que mexe com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós podemos acreditar e imaginar na nossa vida. E eu pergunto aos irmãos, principalmente aqueles que veem filmes, porque está visto que alguns nunca viram filmes. Não há problema. Há sempre uma primeira vez. Quantas vezes, seja num filme, seja num livro que nós tínhamos lido, ou seja na história, olhamos para trás e ouvimos falar de tanta gente que viveu e fizeram coisas tremendas. Quantas vezes é que nós ouvimos falar de um herói que morreu para salvar o vilão da história? Não foi para salvar os inocentes. Não foi para salvar aqueles coitadinhos que estavam em perigo e que não havia solução para a vida deles. Temos um herói que veio para salvar aqueles que não valiam nada. Aqueles que não mereciam nada. E aqueles que eram a causa do mundo estar no estado em que estava. E a causa do mundo estar no estado em que está hoje. Adão pecou, traindo Deus. Durante anos o homem lutou contra Deus. Blasfemou de Deus. Traiu Deus. Cuspiu no nome de Deus. Não sei se os irmãos conheceram já pessoas assim. Ou se em algum momento algum de vocês viveu este tipo de vida. Eu tive momentos que vivi este tipo de vida. O nosso herói veio à Terra. Faz um como nós para nos mostrar que é possível. Vive a vida que nós devíamos ter vivido para nos mostrar que é possível e ensinar-nos como fazer. E quando chega o momento da verdade, nós traímo-lo. Maltratámo-lo. Chicoteámo-lo. Cuspimos na sua cara. Chamámos nomes. Temos uma coroa de espinho. Cravámos uma lança. Matámo-lo. Nós matámos o herói. Ele veio para nos salvar e nós matámos o herói. Este é o herói que nós temos. Quando foram buscar Jesus no momento da traição de Judas, ele disse: ninguém me tira a minha vida, sou eu que a dou. Sou eu que a dou. A verdade é que Jesus deu a sua própria vida, fez este sacrifício para morrer por aqueles que o queriam matar. E eles nem entenderam. E eles nem conseguiram perceber isto. E nós tantas vezes não conseguimos perceber isto. Estamos tão cegos e tão agarrados à nossa realidade, àquilo que nós achamos que é o mais importante, aquilo que nós achamos que tem valor, aquilo que nós achamos que é bom para nós, que nem percebemos que Jesus Cristo está a morrer na cruz do Calvário por nós, para nos salvar. E nós continuamos lá a picá-lo e a matá-lo. E ele está a dar a sua vida por nós. E nós achamos que estamos a fazer uma coisa extraordinária. E ele está a morrer por nós. E no ato, no momento em que nós o estamos a matar, e lhe estamos a roubar a vida, ele está-nos a ganhar a salvação. Se isto não vos faz sentir responsabilizados, eu não sei o que é que faz. Se isto não faz cada um de nós achar, ou entender, ou compreender a realidade de que nós precisamos tanto de dobrar os nossos joelhos e pedir perdão por tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, eu não sei o que é que nos leva a entender esta realidade. E eu sei que muitos de nós, porque esta é a realidade do ser humano, começamos a pensar, esta mensagem é para aquele ou para o outro, aquele devia de estar a ouvir. Ah, e tanta gente não consegue entender, mas a realidade é que nós também não conseguimos. Por isso é que tantas vezes temos comportamentos completamente ao lado daquilo que Deus pede de nós. Os irmãos acreditem, eu não estou a falar para os irmãos, eu estou mesmo a falar para mim. Mesmo. Eu tenho comportamentos tão indignos daquilo que Deus fez na cruz do Calvário por mim. Muitas vezes eu continuo a dar razão a esta história, mostrando que eu sou o vilão. Porque os irmãos sabem, há gente que não gosta de ouvir isto, mas isto é uma realidade. Cada vez que nós escolhemos o pecado em vez de escolhermos Deus, nós estamos a crucificar Jesus novamente. Os irmãos lembram-se quando falámos acerca do tempo? Os irmãos lembram-se disto numa terça-feira? falámos acerca da linha do tempo, o tempo de Deus e o nosso tempo. E para Deus tudo está a acontecer. Tudo está a acontecer sempre. O que vai acontecer para nós daqui a milhões de anos, Deus, para Deus já está a acontecer hoje, Ele conhece todas as coisas. Isso significa que em todo o tempo Ele está a sentir e a viver a dor da crucificação. Até ao dia em que nós nos entregamos totalmente na vida dEle, nas mãos dEle. E Ele transforma a nossa vida e Ele leva-nos para o céu. E nós damos graças a Deus, porque depois já não pecamos mais. Depois já não pecamos mais. Jesus, o herói, morreu por cada um de nós vilões, para que a nossa vida fosse transformada e para que fôssemos salvos. João 1.11. Eu quero voltar a ler este versículo. João 1.11. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para nos salvar e nós matámo-lo. E a maior parte, toda a gente, se alguma vez na história tivesse existido um herói que viesse para salvar pessoas e as pessoas o maltratassem, o crucificassem e o matassem, o assunto ficava arrumado. Morreu, já não pode fazer mais nada. Mas se um dos heróis na história tivesse poder ou a misericórdia de Deus na sua vida e Deus o ressuscitasse, com certeza ele voltaria para se vingar de todos aqueles que o mataram. É lógico. É lógico. Há histórias assim, há histórias de gente que foram traídos e quando volta é para se vingar de todos. Eu consigo-me lembrar, assim, de repente, do Codemão de Cristo. Que é uma história que eu gosto muito. Ele é traído, toda a gente pensa que ele morreu, mas ele consegue sobreviver e quando ele volta para se vingar de todos. Humanamente é aquilo que tem lógica. Mas o nosso herói morreu, ressuscitou, porque ele tem poder para ressuscitar e venceu a morte. E voltou novamente para nos abraçar, para nos amar e para nos dizer: se tu queres, só precisas dizer sim e eu transformo a tua vida. Se tu queres, só precisas dizer sim e Jesus transforma a tua vida. Jesus tem poder para transformar a tua vida. Esta história tem dois finais. E cada um de nós pode escolher o final da história. Para aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador, o final da história é vida eterna. Para aqueles que rejeitam e escolhem viver a sua própria vida e fazer as suas coisas à sua maneira, o final da história é condenação e morte. Vamos curvar as nossas cabeças. Nesta tarde vamos pensar acerca desta história. Vamos tirar 2 ou 3 minutos para isto. Nós somos os vilões, temos que ter consciência disto. O primeiro passo para nós conseguirmos ter o final certo da história é compreendermos que somos os vilões da história. Mas ao contrário de quase todas as histórias, há uma solução para o vilão. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por ti. E hoje é o dia que tu escolhes o final da tua história. E eu não quero saber se tu tens vindo à igreja muitas vezes, se é a primeira vez que tu estás, se é a 15ª, se é a 6ª. Eu não estou aqui para saber disto. Eu quero saber hoje é dia que tu escolhes o final da tua história. qual é o final que tu escolhes? Escolhes vida eterna? Ou escolhes condenação e morte? Deus está-te a dar uma oportunidade hoje. A história foi-te contada toda com aquilo que é importante. Tu escolhes o final hoje. Se tu queres escolher o final certo, se tu queres escolher a vida eterna, e isto traz acompanhado uma vida feliz aqui na Terra, uma vida de vitória sobre as dificuldades, uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de segurança num mundo tão inseguro como nós ouvimos falar. Se é esta a escolha que tu queres fazer, aceita Jesus Cristo como Salvador nesta tarde. Ninguém está a olhar. A escolha é tua. A escolha é tua.